Panorama Agrícola para 17 de agosto de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é sexta-feira, 17 de agosto de 2012, noite de lua nova, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: cuidado para não viver tentando alcançar o vento. Eu sou do Rio Grande, eu quero arrastar pé, se fujo do fone, um toque brasileiro, não canso em dinheiro. Você confere no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica sobre leite e sucos. No noticiário, os números da maricultura em Santa Catarina. A avicultura entra no programa ABC, agricultura de baixo carbono. No Alimento e Companhia, famílias do meio rural se alimentam melhor do que famílias do meio urbano. E no boletim do SC Rural, educação ambiental e o prêmio Escola Ecologia. Assista domingo ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Aqui no Panorama Agrícola, você pode participar do programa ao ligar 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se precisar, você pode congelar leite e sucos. No caso do leite, congele em uma garrafa fechada de vidro ou de plástico e evite encher muito a garrafa. No caso dos sucos, é melhor congelá-lo em cubos de gelo. É hora das notícias. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a União Brasileira de Avicultura assinaram termo de compromisso para a inclusão do setor nas linhas de financiamento do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. A decisão foi tomada em cima de um estudo da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, que avaliou o impacto da redução de gases de efeito estufa com a modernização dos aviários. A pesquisa mostrou que é possível a redução de 4 milhões de toneladas de CO2 por parte dos avicultores, índice que representa 3% da redução da agropecuária estabelecida no programa Agricultura de Baixo Carbono. A Embrapa garante que as mudanças permitem melhoria na conversão alimentar das aves, na produtividade da mão de obra, no desempenho e na sustentabilidade da produção de frangos. Então agora o criador de aves, quem trabalha com avicultura, vai poder acessar linhas de crédito do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Uma pesquisa da Escola Superior de Agricultura da USP, Universidade de São Paulo, revela que a alimentação do brasileiro é pobre em vitaminas, minerais, fibras e carotenoides. Famílias do meio rural, contudo, apresentam níveis superiores de consumo de energia, fibras e micronutrientes se comparadas com famílias do meio urbano. A pesquisa indica que os problemas da alimentação estão mais ligados à qualidade do que à quantidade. A oferta total de energia, de calorias, nos lares brasileiros é de quase 2 mil quilocalorias por dia. A ingestão pelos brasileiros de carotenoides ainda é baixa pelos padrões definidos por organizações de saúde internacionais. Isso decorre da falta de consumo de frutas, verduras e legumes. No portal Sou Agro, existe uma lista de alimentos que deveriam estar mais presentes na mesa saudável dos brasileiros. Frutas e verduras, legumes, carnes magras, peixes e aves, cereais integrais, leguminosas, leite e seus derivados e também ovos. Então a boa notícia nessa questão da alimentação é que famílias do meio rural apresentam níveis superiores de consumo de energia, fibras e micronutrientes do que famílias do meio urbano. pesquisa da Universidade de São Paulo. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, voltamos a falar sobre o Prêmio Epagre Escola Ecologia, que tem o apoio institucional e financeiro do Programa de Estado Santa Catarina Rural. Quem fala sobre o período de inscrições é Adriana Andréia Padilha, gerente do Programa Gestão Social do Ambiente da Epagre, coordenadora desse programa que está assumindo agora e que trabalha na Regional de Blumenau. Sim, está incluído o Prêmio Epagre Escola Ecologia, que já vem também há alguns anos, né, sendo trabalhado, e esse ano está inclusive dentro do período de inscrição, né, até dia 30 de agosto. As escolas que estiverem desenvolvendo aí um trabalho interessante, né, nessa parte da educação ambiental, poderão então estar se inscrevendo para participar desse prêmio. Existem uma série de recursos, inclusive do SC Rural, para estar nos ajudando a desenvolver as nossas ações. A engenheira agrônoma Adriana Andréia Padilha, que passa a coordenar o programa Gestão Social do Ambiente na Epagre, explica quais são os focos e as principais linhas de atuação desse programa. Os principais focos são a educação ambiental, a gestão socioambiental e também a gestão da água e do solo. É isso que a gente vai basicamente fazer ações nessas três linhas, né? Dentro de todo o estado, em cada lugar, assim, com as suas especificidades daí. Entrevistamos a engenheira agrônoma Adriana Andréia Padilha, da Regional de Blumenau, que está assumindo a coordenação do programa Gestão Social do Ambiente, da Epagre, que trabalha com educação ambiental rural e com gestão socioambiental e gestão da água e do solo. Dentro desse programa está incluída toda a parte de educação ambiental rural e também o prêmio Epagre Escola Ecologia, cujas inscrições vão até o final de agosto. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. A produção total de moluscos comercializados por Santa Catarina em 2011, mexilhões, ostras e vieiras, foi de 18.253,8 toneladas, aumento de 16,75% em relação ao ano anterior. Os números foram apurados pelo Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Epagre. Segundo o Alex Alves dos Santos, do SEDAP, a produção catarinense envolveu 695 maricultores, de 28 associações municipais e uma estadual, de uma cooperativa e duas federações, distribuídos em 12 municípios do litoral, entre Palhoça e São Francisco do Sul. A comercialização de mexilhões na safra 2011 foi de 15.965 toneladas. O maior número de produtores está concentrado nos municípios de Palhoça, Governador Celso Ramos e Bombinhas. Mas a produção de mexilhões é forte também em Penha e Florianópolis. No caso das ostras, a comercialização na safra 2011 foi de 2.285 toneladas. O número de produtores de ostras no estado aumentou para 127, e a produção de ostras se concentra em Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Governador Celso Ramos. Já a comercialização de vieiras na safra 2011 foi de 3,8 toneladas. O município de Penha lidera a produção de vieiras, seguido por Florianópolis. Números da maricultura em Santa Catarina em 2011, informações do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Epagre. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.